CP, e o impossível é só uma questão de opinião. E aí, galera, aqui é o Cantomo. Elementar, cara, LP. Meu nome é Alfa. Eu vou matar todos os titãs. Aqui é o protagonista, e bem-vindo ao Jurassic Park. Então, galera, hoje nós vamos falar de três livros que vão impactar, que impactaram a nossa vida desde quando nós começamos a nossa vida de leitor. Exceto o Cassiano, que não lê nada na vida dele, né? O cara tinha na minha vida de leitor. Eu não lê nada, entendeu? Então, fique atento e depois da nossa chamada, volte aqui com a gente. Não saia daqui. Pessoal, eu vou começar com o livro O Vendedor de Sonhos. É um livro, pra mim, tipo, muito, muito intrigante. O próprio nome já fala, né? É, O Vendedor de Sonhos, por quê? Como que alguém consegue vender sonhos, né? E eu acabei ficando bem intrigado. Na época, eu tinha uns 15, 16 anos. Eu não era muito fã ainda de livros, essas coisas assim. Eu ficava meio de lado. E eu acabei achando muito legal, sabe? A história praticamente acontece de um cara, né? Que era como se Jesus vivesse no século 21. E aí ele começa a intrigar a vida das pessoas através dos sonhos dela, né? E esse cara, conforme você vai lendo o livro, você vai descobrindo que esse cara é um cara, tipo, muito, muito poderoso na sociedade. Cara, é um cara mesmo. É, um cara bem legal. E esse cara, e o personagem desse livro, assim, ele é um cara muito poderoso na história, sabe? E só que, tipo assim, você não dá atenção pra ele pra nada, sabe? Você não dá nada pra ele, e no final, tipo, você acaba descobrindo que ele é alguém muito importante. Mas que ele fica tipo um mendigo, né, LP? Isso, tipo um mendigo. Ele fica um mendigaço, pra falar a verdade. Ele vira. Tá bom? Pobraço? Pobrezaço? Como vocês querem que eu chame? Então ele. Maltrapilho. Ele fica realmente uma pessoa muito pobre, sabe? E ao ponto de pedir comida na rua, sabe? Ser ajudado pelas pessoas. Só que o legal, cara, é que ele vai fazendo um alvoroço tão grande na sociedade, mas um alvoroço tão grande que você pensa, cara, você não tem como comparar ele com, não tem como deixar de comparar ele com Jesus vivendo nos tempos de hoje, sabe? A única coisa que você não vê no livro são curas físicas, né? Mas curas psicológicas você vê milhares, assim, sabe? Não é um spoiler porque tem isso no começo do livro, na introdução. A história começa e é o cara que narra a história, ele começa ele querendo se jogar de um prédio, né? E ele, esse cara aí, ele tá vendo um alvoroço lá embaixo e tal, num dos prédios maiores de São Paulo, esse escritor quer se jogar, né? Porque a família dele tá desestruturada, a esposa pediu divórcio, o filho dele tá perdido nas drogas. Ele é um professor de excelente. Ele é um professor renomado na faculdade, mas os colegas deles vivem difamando ele pra tentar mandar ele embora. Então ele quer se matar, quer acabar com a dor dele. E aí, o vendedor de sonhos chega pra ele, assim, comendo um sanduíche de pão com mortandela, que tava no bolso dele faz 2 dias. E ele chega. Junto do Chaves? Pareceu bastante. Eu lembrei, inclusive, do Chaves nessa cena. E na hora que ele falou assim que ia se jogar, o vendedor de sonhos fregou pra ele e simplesmente falou assim: vai lá, se joga, sabe? E o cara ficou intrigado com aquilo, né? Porque normalmente as pessoas chegam e falam pra ele assim: não, cara, não se joga, você não pode fazer isso. E ele falou assim, por que você tá me falando pra me jogar? Aí ele falou assim: ué, mas você não quer acabar com a sua dor? Aí ele falou assim: quero. Sim, mas você não quer acabar com a sua dor. Você quer acabar com a sua dor psicológica. mas para isso você tem que acabar com sua dor física. E aí ele começa a fazer vários argumentos durante o livro que você tipo assim fica, what? Sabe, como que eu nunca pensei nisso, sabe? E isso foi um não livro... Tem filme desse livro, não? Não tem, cara. É o Augusto Cury, que é o escritor desse livro. Eu tinha coleção, né, mas aí você vai emprestando, aí você nem sabe onde que tá mais o primeiro livro. Eu tinha. E o... Cara, a história do livro, ela é muito boa, sabe? Eu gostei bastante deste livro. E foi um livro que eu trouxe pra Foi por causa desse livro do Augusto Cury, chamado O Vendedor de Sonhos. São três livros, onde o primeiro é O Vendedor de Sonhos, o segundo também é Vendedor de Sonhos, né? Só que o terceiro muda o nome dele, porque ele acaba vendo, né? Ele explica isso no livro, não vou falar porque senão é spoiler. É, ele muda o nome do livro para Semeador de Ideias, entendeu? Que daqui a pouco ele passa uma relação melhor, assim. Esse é meu livro, primeiro livro. Então é isso, pessoal. Beleza? Curioso. Foi bem interessante. Então, galera, eu tô aqui para recomendar para vocês a leitura de um livro que é muito famoso, até clichê falar dele, mas ele impactou na minha vida de uma forma muito especial. Foi através desse livro que eu iniciei todas as leituras de ficção e romance da minha vida. Então, sem o famoso bruxinho Harry Potter, eu não seria o leitor que eu sou hoje. E eu comecei, na verdade, lendo o final do Prisioneiro de Azkaban, porque eu queria saber qual que era o mistério. Eu acabei descobrindo algumas coisas, né, em relação ao Sirius Black, em relação aos Dementadores, antes mesmo dos filmes acontecerem. Foi uma coisa muito engraçada. Você começou a ler a Bíblia pelo Apocalipse, né? Pois é. Mas aí depois eu falei, não, vou começar certinho, e então eu li toda a saga. É uma história que foi muito bem escrita, né? Você, na verdade, quem olha de fora, assim, que nunca teve esse contato com o livro, às vezes olha de fora e pensa, putz, que tem de interessante nesse livro, né? Que todo mundo fala, faz maior sucesso, mas qual que é afinal a trama, né, do esquema? Se você só viu os filmes, é normal que essa dúvida pare na sua mente eternamente, porque os filmes não explicam nada. As coisas começam a pegar fogo mesmo no Cálice de Fogo e na Ordem da Fênix, quando o Voldemort, o Lorde das Trevas, né, você sabe quem, ele começa a dar sinais de vida. Até então, o filme é cheio de mistérios que você só consegue entender a partir da Ordem da Fênix. Antes disso, eles são só informações que estão lá jogadas, mas que você não faz ideia do impacto que elas têm, né? Especialmente na Câmara Secreta. Na Câmara Secreta tem o final da Câmara Secreta é algo assim surpreendente, que você, lá no livro 6, a Câmara Secreta é o segundo, lá no Enigma do Príncipe, que é o sexto livro, você... Na hora que você descobre as coisas que aconteceram na Câmara Secreta, você fica, uou, caramba, o negócio tava planejado... É, do capiroto, velho, esse Voldemort é foda, ele é muito foda. E é um livro que me impactou muito, né? Uma frase que sempre fica latejando na minha mente, são as frases, né, que ficam latejando na minha mente, são as conversas do Dumbledore com o Harry, especialmente na Ordem da Fênix, quando eles começam a voltar nos pensamentos das pessoas que o Dumbledore consegue recuperar as lembranças. E eles são... Tem várias conversas. E uma das frases que mais impactou que o Dumbledore falou foi quando ele foi ver uma profecia que foi proferida em relação ao você sabe quem, que diz ele, e Voldemort, o Dumbledore disse assim pro Harry: Harry, você sabe por que essa profecia aconteceu? Porque as pessoas acreditam nas profecias. Elas só acontecem porque as pessoas acreditam nelas. E aí então o Dumbledore mostra para o Harry muitas outras profecias que ele estava no Ministério da Magia, e toda profecia que é proferida lá no mundo do Harry Potter é colocada lá, num globinho de vidro. E tinha muitas outras profecias lá que não se cumpriram. E aí o Dumbledore explica, tá vendo? As pessoas não acreditaram nessas profecias e por isso é provável que elas nunca se cumpram. Essa é uma das frases que mais marcou a minha vida, assim, na leitura do Harry Potter. E é toda uma trama, é todo um mistério por trás, são coisas simples, né? O Harry Potter não tem nada de muito diferente, né? A magia é uma coisa que a gente já tá acostumado por aí. Ele mistura um pouco com Londres, né? Por causa da escritora, da J.K. Rowling. Mas é uma trama muito que... bem escrita. O filme acontece na década de 90, né, o livro, né? Porque foi na época em que foi escrito. O filme ele não dá essa impressão. Mas a batalha final de Hogwarts acontece lá em 98, por aí. Exato. Andrade, tem uma dúvida do livro. Sim. No filme, o Voldemort com o Harry Potter, eles competem com o Kamehameha de magia lá, né, no finalzinho. No livro tem isso também? Tem isso. É mais legal, né? É muito mais legal, porque tem um lance sinistro das varinhas dele. Kamehameha de magia. Pô, as varinhas são tipo irmãs, né? A varinha, ela escolhe o bruxo, não é o bruxo que escolhe a varinha. E a varinha do Harry, no momento, na Câmara Secreta, na primeiro filme, são esses tipos de coisas que é lançado em toda a saga, que só é explicada no final. O cara que vai dar a varinha pro Harry, ele olha assim... Muito interessante que essa varinha tenha escolhido você, Harry Potter. É tipo o Transformers. Essa varinha e trouxe essa cicatriz. Exatamente. Eu lembro dessa frase, velho. Existe todo um mistério por trás da varinha escolher o bruxo, que é explicado mais no sexto e no sétimo livro, e que faz que dá pra entender esse Kamehameha que aconteceu. Não só no último, mas também no quarto. No quarto eles também se enfrentam. Não sei se vocês lembram, lá no Cálice de Fogo. É quando o Voldemort recita lá no tiro de Kamehameha. Isso, inclusive saem almas da varinha do Voldemort. Tudo isso fica no livro, por que acontece. É uma coisa, é muito bem feito. É uma trama assim que te prende. Se você começa a ler, você não quer parar. Você tem que avançar a partir da Câmara Secreta. Você lê a partir da Câmara Secreta, você não vai querer parar. É igual alguns livros, né? Você tem que ler um pouquinho pra você poder estar dentro da história. Tipo Eragon, né? Tipo Eragon. Nossa, Eragon é bem duro. Mas é isso aí. É um livro que eu recomendo, que é cheio, é extenso, é uma saga extensa, mas é que vale muito a pena, muito bem escrita. A J.K. Rowling, é uma curiosidade, que ela desceu da estação, né? Esqueci o número da estação agora. 9 3/4. Ela desceu de um trem dessa estação e ela falou que a história do Harry Potter já estava praticamente feita na mente dela. Então foi assim que ela começou ela a escrever. Ela ficou 4 horas escrevendo, né, na mente dela, que o trem atrasou. Exatamente. E pá, né? Não foi no... Ela escrevia no bar também, né? Que ela tinha acho que era o bar do irmão dela, alguma coisinha que... Quando eu tinha o blog lá do Capa Dentro, eu cheguei a escrever uma resenha sobre a autora, né? Da maneira como que ela tinha superado a depressão pra escrever o Harry Potter. E, cara, foi tipo, realmente, a J.K. Rowling, cara, tipo, pro Brasil, talvez ela não saiba isso, cara, mas hoje, se a gente ter essa cambada de molecada que lê hoje, é por causa dela. Entendeu? E eu sou um desses, que eu comecei a minha leitura por causa do Harry Potter. Então, assim, é uma história muito bem escrita, ela merece ser lida, eu recomendo para todo mundo, tem muitas coisas preciosas lá, de literatura, para a vida pessoal, e a trama por si só é muito envolvente. Os filmes, sinto muito, são cheios de efeitos bons, mas eles não repassam o que a trama tem de verdade. A maioria, então, né? A maioria é assim. É, fica aí. Mas por exemplo, no Senhor dos Anéis, assim, ele ainda consegue sentir a magia por trás, né? Mas no Harry Potter. São quase 4 horas de filme, né? Você tem que entender a magia no. Então. O filme não precisa ser tão bom. Só de ter a história no filme já faz o filme ficar bom. São 4 horas de Senhor dos Anéis, então tem que ser bom, né, cara?

livro que eu vou recomendar é A Cabana, como dito. Esse livro não foi um dos primeiros que eu li, mas foi um livro que me marcou bastante, ainda mais pela minha fé, assim. Porque o começo dele, ele te prende mais que o livro todo, é o começo. Onde acontece os acontecimentos da sinopse do livro. Onde acontece os acontecimentos da sinopse do livro. Detalhe, se você quer spoiler, conte o começo. Tá errado aí. Se você quer saber spoilers, conte o livro pra alguém. Não, não vou contar o livro, vou contar só o começo. O começo é a sinopse. Que um cara que tem dois filhos sai pra um camp assim, com os filhos e tal, de boa, estão aproveitando. E a menina é raptada e ela é morta. Aí o livro começa com... O livro começa já com tudo isso acontecendo. Estabeleceu um paralelo aí. Você contar o começo de um livro, de certa forma, também é um spoiler. Não. O começo do livro já vem na capa do livro. Isso. Na verdade, esse meio já tá no livro já. E o acontecimento do livro, que é essa parte, ela é muito marcante pro personagem principal. E não vou dar spoiler de como ele... o que acontece dentro da cabana. Mas na hora que você se depara com os acontecimentos, ele abrindo a porta e vendo tudo lá dentro, da forma que acontece, você começa a ser impactado pela fé. E tem gente que é mais quadrada nesse assunto, que não entende a mensagem que o autor quis passar. E esse livro, interessante, a curiosidade dele é que ele foi feito para sair filme dele. No final do livro, nos comentários do autor, ele fala que esse livro era para ter sido um filme, e que ele escreveu pensando que sairia um filme. E, inclusive, ele já tentou fechar alguns acordos já, não é? Ele já tentou fechar os acordos. É um livro que me marcou bastante, e a descrição que ele faz do cenário, a descrição do personagem, é muito envolvente. O começo do livro te prende, mas por você ficar preso no começo do livro, você se apega ao personagem principal e você começa a criar uma afetividade assim, com ele, com as emoções. É um livro bem emocional, assim. Você pode, se você for meio que fraco, você pode até soar pelos olhos em algumas partes. Só pelos olhos, só masculino. E um detalhe do livro. Leia o livro imaginando o Hugh Jackman no papel do personagem principal. Eu penso a mesma coisa, cara. Eu pensei na mesma coisa, cara. Cara, eu vi o livro inteirinho pensando no Hugh Jackman. Vou ver, limitar, né? Tome cuidado com as joaninhas também. As joaninhas são muito perigosas. Não fica fique de bobeira com uma joaninha. Paguei de acampar, comecei a raptar. Então, eu deixo esse livro recomendado, A Cabana, pra quem é crente, pra quem não é crente, porque ele é um livro tanto emocional também, mas como ele abre bastante sua criatividade e a sua mente pra ver o mundo. Isso aí, gente. Pessoal, vou falar do meu segundo livro. Meu segundo livro é a saga Dragões de Éter. O que me chama a atenção em Dragões de Éter é que ele é escrito por um brasileiro chamado Rafael Dracon. O legal disso é que você pode ter contato direto com o escritor. Cara, tipo, que nem eu tenho contato com ele direto pelo Twitter. E ele acaba, não só eu, né, como uma porrada de leitores dos livros dele consegue ter contato com eles direto, sabe? Ele nunca deixa um leitor seu no vácuo. Que bacana. E até pegar dica de processo de fazer um livro, isso, né, deve ser bom pra ele falar com ele. Como ele é editor, ele foi em um bom tempo. Esse cara, foi ele que indicou o Game of Thrones para a editora Leia traduzir pro Brasil aqui. A Leia, ela veio só por causa do Game of Thrones para traduzir aqui através da indicação dele. Então ele não é tipo pouca coisa, né? Cara, não é fraquinho, não, hein? Game of Thrones, what? O Martin ganha dinheiro aqui no Brasil por causa dele. Então, tipo, é um livro muito bom. Ele é uma porcentagem. E além disso, cara, A história dele é muito boa. Normalmente a gente escuta a história do João Pé de Feijão, João e Maria. A gente conhece a história também da Chapeuzinho Vermelho. Mas depois que João e Maria saíram da casa da bruxa lá de doce, o que aconteceu com eles? E o que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho depois que o caçador mata o lobo, entendeu? Por que a avó tinha tanta casa pra avó morar na cidade? Por que a avó tinha que morar lá no meio da floresta? Entendeu? Então, tipo making off dos personagens. Isso. Ele conta ponto a ponto das histórias antigas pra você. Que pra mim, eu peguei como verdade. Entendeu? Tipo, pra mim, depois daquele dia, pra mim é como verdade. Então, as histórias que ele vai criando, sabe? Tipo, cada ponto. E a menina foi-se embora e deixou um sapatinho de cristal na escada. Cara, tipo, isso é fantástico, cara. Sabe? Esse pequeno detalhe que ele deixa, tipo, escorrer na história, sabe? Tipo, que ele coloca, assim, um ponto. Inclusive, que até o começo da... Quando eu me apresentei, eu falei, né, que o impossível é só questão de opinião. É uma frase que ele usa no livro dele. Então, eu tipo, é algo que tem me ajudado muito como escritor também. Que as histórias dele têm me proporcionado bastante. Assim como ele pensa, nossa, o que aconteceu com o João e Maria? Eu penso, nossa, o que aconteceu se o Tesla ou o Isaac Newton vivesse nas décadas de hoje, sabe? Isso tem movido a minha história pra frente. E, cara, e os contos deles são extraordinários, né? Ele usa a mesma estratégia que o cara que escreveu A Menina que Roubava Livros. Ele conta, infelizmente, ele conta o final do livro no meio do livro. E ele mesmo dá o spoiler. Ele mesmo dá o spoiler no meio da história dele. Nossa, que pedaço. Tipo isso. Tipo isso. Ele dá o spoiler do livro dele no meio do livro. Ele é tipo um Jorge Lucas. Começa no final e depois vai pro... Isso. Ele aprendeu com o Yoda. É tipo isso. Então eu peguei muito bem com a história dele. Algo bem legal. Inclusive agora eu tô lendo o terceiro. Tô terminando de ler o terceiro livro dele. São quantos livros? São três. É uma saga de três livros. É muito legal, sabe? Tipo, as histórias dele interliga bastante. Tem personagens também que ele mesmo criou. Então vai muito mais além. E tem personagens assim, cara, que você tem que ir a fundo mesmo, sabe? Você percebe que ele teve que pesquisar muitos e muitas e muitas histórias pra saber sobre esses personagens, né? Cara, eu gosto de contos, hein? Muitos contos. Essa é a minha dica. Fica aí com Dragões de Éter, a saga. Então, eu quero deixar para vocês a sugestão de leitura do Sherlock Holmes. É um livro que é muito bom ser lido. São poucas páginas. Ele é feito, foi escrito de uma forma bem simples. Acho que cada episódio dele tem cerca de 80 páginas. Não é muito. Inclusive, a LPM Pocket, uma editora, fez toda a coletânea de livros dele em 300 páginas. Você consegue ler tranquilamente, para quem está acostumado a ler os livros mais grossos aí, né? E é uma saga que te envolve pelo mistério do crime. O Sir Conan Doyle, ele escreveu muito bem as amarrações do crime, dos mistérios que tem. O Sherlock, ele se intitula a si mesmo de detetive consultor. É o único cargo que existe na face da Terra que ele seguiu. Ele, segundo ele, usa a ciência da dedução. Essa ciência da dedução, ela se baseia em olhar aquilo que está à sua volta, olhando, obviamente, para as coisas. É assim que ele define, de uma forma bem arrogante, de uma forma bem óbvia. Diga aí. Porque Sherlock Holmes, ele é um cara bem complexo, né? E, ao parecer, o livro também é meio difícil de entender, usa uma linguagem difícil, ou a narrativa é mais simples? Não, muito pelo contrário. A narrativa é muito simples. Ela é bem... muito simples mesmo. Coisa assim, Nárnia. Vamos dizer, Nárnia. Que parece que é difícil, né? O jeito. O pessoal, ele retratou muito os... as séries, os filmes, retrataram muito essa questão, né, de mistério. Parece ser complexo, mas muito pelo contrário, é muito simples, é muito, uma leitura muito gostosa, muito proveitosa. E esse mistério que você sente nas séries, nos filmes, ele também é muito mais forte no livro. Isso porque no livro ele explica toda aquela ciência da dedução dele em todos os momentos, né? No primeiro livro, né, no Sangue Escarlate, O Estudo em Vermelho, o livro ele encontra o Watson, né, que é um médico que foi servir no Vietnã, se não me engano, e ele foi machucado, foi ferido, precisava voltar e estava então com pouca renda. E ele precisava dividir o apartamento com alguém, e ele foi no hospital, encontrou alguém e estava conversando direto com Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, sem muitas delongas, já falou para ele que ele era um médico e que ele tinha servido no Vietnã e quanto tempo ainda. O Watson, ele fez, caramba, que isso, Fé? Isso tá escrito na sua cara. E o Sherlock Holmes, em todos os livros, ele faz exatamente isso. Ele coloca as pessoas contra a parede, tirando a roupa delas completamente. É uma coisa muito... muito legal. E ele sempre fica rementando, né? Sempre repetindo pro Watson. Elementar, cara, Watson, elementar. Porque o Watson, ele não consegue ver as coisas, né? Seriam a gente, assim. E é o Watson que escreve as aventuras dele. Então o Watson se junta com ele e escreve todas as aventuras que eles tiveram juntos. Então, é, todo interessante, livro, tá? Tudo pela visão do Watson. Exatamente. Interessante. O Sherlock Holmes, ele tá muito distante da adaptação que o Robert Downey Jr. fez nos dois filmes que a gente teve recentemente. Inclusive, eu quero incrementar essa pergunta, perguntando do Moriarty, se o Moriarty também é representado daquela forma. É, o Moriarty, ele foi representado... todos os atores, eles fizeram uma ótima, inclusive o diretor do filme, fizeram uma ótima representação, sim. Mas eles exageraram, foram além, né? Inclusive nas partes de luta. Nas partes de luta, eles foram além do que tá escrito. Não que tenha ficado ruim, mas não tá escrito isso. Porque parece que o Sherlock, ele é meio que tem uma premonição, né? Antes de toda a luta que ele vai ter, né? Porque o Robert Downey Jr., ele... Três ossos do costela, um dedo do pé, quatro dedos da mão, cinco ossos do braço. Aí depois passa cinco minutos e ele faz a mesma coisa. Movimentos. Isso. Depois ele faz a mesma coisa. Acontece, tipo assim, tem... Tipo xaringa. Tem isso mais ou menos no livro? Não tem isso. Isso é muito... Foi bem forçado. Mas é que você... Isso representa o que o livro quis dizer, entendeu? Entendi. Não tá escrito isso no livro, mas é isso que o Sherlock faz em todo momento. Ele prevê, dizer assim, as coisas com uma facilidade, né, de olhar para elas, que é muito legal, né? Inclusive, no primeiro caso deles, que é um estudo em vermelho, é toda uma trama. A moça, ninguém sabe se foi assassinada ou se foi suicídio. Ela escreveu com as unhas dela, vingança em alemão, só que o Sherlock falava, isso não é vingança, ninguém quis matar ela. Mas como? E ficava toda essa intriga em como que vai... E todos os crimes que ele resolve de uma forma muito, muito inusitada, né? Teve um crime que ele usou droga para ele poder sentir a droga e ver como que as pessoas morreram. Ele quase morreu, né, num dos crimes. Enfim, ele sempre se mete em grandes aventuras para ele poder descobrir o que aconteceu de verdade. Então é uma leitura muito proveitosa, muito gostosa. Inclusive, quando o Sherlock morreu, né, no último Adeus de Sherlock Holmes, os leitores repudiaram o Sir Conan Doyle. Isso aí não... O spoiler é depois. Mas também é um livro de 70 anos atrás, né, pô? Não dá nem pra chamar de spoiler isso aí, né, cara? Olha, tu sabia disso, não, mas já esperava, essa, né? Essa cena dele pulando na cachoeira é igual o Darth Vader e o Luke, tá ligado? Você sabe que um é o pai do outro, você não entende porquê, mas eles se jogam na cachoeira, né? Essa é a cena. Mas o que acontece depois é que é fantástico. Isso aconteceu, essas cenas depois, porque os leitores pediram, pelo amor de Deus, pro Sir Conan Doyle continuar. E assim, foi é um livro... Com Moriarty, né? Isso, exatamente. Então eles se jogam na cachoeira pra ele poder... Porque esse jogar na cachoeira, né, significa... Nós somos iguais. Eu não consigo superar você, nem você consegue me superar. Porque é um jogo nesse livro, de um superando o outro, uma coisa muito louca. Só que eles conseguem prever o movimento um do outro. Então, eles sabem, exatamente, eles sabem o que um outro vai fazer. Então, eles estão sempre se empatando. É um livro fantástico, olha. É de tirar o fôlego, a inteligência dessas pessoas. Faz até você ficar se achando um burro, né? Na hora que você vai lendo. É que não é igual o Scooby-Doo, tá ligado? No Scooby-Doo, é impossível você descobrir quem que aconteceu, fez o crime, quem que é o monstro, porque falta alguma informação. O Sr. Conan Doyle, não. Ele escreveu todas as informações. Você tinha capacidade plena de deduzir tudo aquilo. Só que você não deduz. Então é assim, o Sr. Conan Doyle escreveu tudo lá, tá tudo disponível pra você descobrir o crime, quem é o culpado, quem não é, ter as deduções do Sherlock Holmes, só que você não consegue, porque você não é um gênio. Então é muito gostoso ler essa literatura, né, que é em inglesa, e eu recomendo aí, né, eu já recomendei duas literaturas inglesas, mas eu não tenho nada lá com eles, não. É, eu só vou deixar um adendo. Tá ganhando um cachê por fora, né, ô... E eu só vou deixar um adendo pra quem quiser assistir o Sherlock Holmes de uma série boa. É o da BBC, tem no Netflix, são 9 episódios de 90 minutos. Eles falam que é bom mesmo. Eles fizeram uma adaptação do Sherlock Holmes que foi assim sensacional, viu? É, recomendo assistir essa série. É melhor você ler e depois você assistir, porque como eles atualizaram o Sherlock Holmes, então eles usam smartphone, eles fizeram uma atualização bem, bem feita. É o Sherlock Holmes dessa era, né? Dessa década, isso, né? Exatamente. Achei bem então, legal assim, essa adaptação deles. Você vai achar, na hora que você lê o livro, aí na hora que você vai ver a série, você, putz, que sacada genial. Inclusive o primeiro episódio se chama Um Estudo em Rosa, não em Vermelho, né? Porque em vermelho é algumas coisas que aconteceram lá no filme que eles transformaram em rosa na série da BBC. E ficou genial, foi muito bem feito, muito bem elaborado. Fica aí essa sugestão de leitura que é o Sherlock Holmes, um épico aí dos nossos tempos. É, o Sherlock Holmes que eu conheço é aquele do Elementary, que eu assisto bastante na série do Universal, né? É uma série legal, assim, porque ela é uma inspiração, uma reescrita do Sherlock original, né? Então ele tem essa pegada mais diferente também. É uma série interessante, bacana, curiosa. Próxima escolha aqui não é exatamente um livro, é um mangá. Foi escrito pelo nosso querido amigo Hajime Isayama. E acredito que muitos conhecem aqui no Brasil como Ataque dos Titãs. Shingeki no Kyojin. Exato, Shingeki no Kyojin. Começou a ser publicado em 2009, né? Ataque dos Titãs, pera, vou traduzir isso pra inglês. Pra inglês, não, pra japonês. A palavra em inglês do Ataque dos Titãs fica até em japonês também, né? Attack on Titan. Attack on Titan. É bem curioso. Mas é isso aí, eu escolhi, cara, essa aí porque o primeiro mangá que eu comecei a acompanhar pra valer mesmo, eu assisti o anime e falei, caralho, que anime da hora. Aí eu peguei o mangá, tô acompanhando o comecinho ao fim, todos os acontecimentos são ótimos, são incríveis. A habilidade que o Hajime Isayama tem pra controlar a história, pra colocar acontecimentos, é ótima. Ele sabe fazer você ficar interessado. Cada página que você lê tem conflito. Cada personagem tem uma personalidade, um sofrimento. Cada coisa tem um objetivo. Tudo tem um motivo. A muralha não existe por acaso. As pessoas não existem por acaso. Os titãs não existem por acaso. É tudo muito bem explicado e estruturado. E agora o mangá tá numa série bem crítica, uma parte bem crítica. Tá indo pro final já. É planejado ter 20 volumes só. E tá tendo o maior quebra-pau lá. Os titãs gigantes, a maior quebra-pau, mas pra quem acompanhar, mano, tá muito legal, vale muito a pena. E é uma história muito madura. A segunda temporada lança agora, né? Isso, a segunda temporada sai 2016. Agora, 2016. Isso mesmo. Estão produzindo já pela Wet Studios, eu acho, né? Acho que é. Wet Studios. torcendo pra primeira sair na Netflix. Não saiu até agora, cara. Que a primeira parte do YouTube. Como assim não saiu? Do YouTube, né? Mas essa série é uma série bem curiosa. Despertou muito meu interesse por mangá. Os traços, eles são muito bem feitos, muito realistas. Não, os cara, são pelo contrário. Os traços do Shingeki no Kyojin são horríveis. Os traços... Não, o da Panini ficou bom. Os traços são muito ruins, cara. Cara, os traços dele é bem zoado. Pelo contrário, cara, os traços... Tem hora que você não sabe se é o Eren, não sabe se é o... se é outro personagem. Os traços dele são muito... Eu concordo que a história dele é muito boa. A história dele é além da média. Não é tão bom assim, não. Pra mim, a história dele tem aquele carimbo assim. Como eu nunca pensei nisso antes. Pá, carimbo. Entendeu? Mas os traços dele são ruins sim, cara. São. Aí eu já discordo, já eu gosto bastante da representação dos personagens. Eu gosto bastante de Aéreo de Amistrada. É muito bem desenhado. As cenas de ação, elas não são rabiscadas, são elas confusas. Acompanham o mangá. Né? Existem divergências. Depende de onde você acompanha o mangá. Se você baixa ou se você acompanha em Full HD. Se você lê de ponta cabeça, né? Os traços do anime são melhores do que o mangá, reconheço. Isso, mas isso, o mangá não, com certeza. Mas o mangá ele tem toda uma dinâmica, principalmente nas cenas estáticas. Cheguei a pegar uns volumes da Panini. Eu gostei bastante do traço que a Panini deu pro mangá. Não sei se é bem assim no original. Eu vi os traços da Panini também, mas a Panini melhorou e muito os traços do cara. Melhorou muito, eu acho. É porque também tem aquela questão, né? Você pega, por exemplo, na internet, eles fazem redrawn, que é pra fechar balões em japonês e poder reescrever e redesenham os traços da internet. Eu acompanho piratão. Assim, que desse assim fica melhor, o da Panini é o original. Da Panini eles fazem esse esquema por empresa, né? Entendi. Tá, aí eles fazem esquema na empresa. Agora na internet são os próprios fãs que redesenham e publicam as scans. Que eu acho que eles são bem, bem satisfatórios. É um anime muito maduro. Ele é bem adulto, assim. Ainda mais que vem lento pra caramba. Tem sangue o tempo. Final dessa história. É uma história muito boa. O Attack on Titan, ele é um mangá, cara, que ele é sensacional. Eu lembro que até que, cara, ele gerou tanto burburinho na internet na época que saiu, mas tanto burburinho que até a galera que não curte anime começou a ver, porque... É verdade, eu tenho uma vez de mulher assim em casa. Meu pai não curte anime, ele só assistiu dois animes na vida inteira dele, porque a gente mostrou o Death Note e o Shingeki. Agora eu fiquei surpreso agora. Eu não vejo meu pai vendo anime. Cara, eu também não via, mas a gente conseguiu convencer, ele gostou e ficou bravo porque não teve segunda temporada ainda. Cara, mas o Attack on Titan realmente é aquela coisa que, tipo assim, sabe quando você assistiu, quando você assistiu o primeiro episódio de The Walking Dead e aí você vê o Rick lá no, fugindo dos zumbis e aí você fala, ferrou, já era, acabou, e aí, bum! Do nada o Glenn fala com ele no final do primeiro episódio e você tipo, caraca, tem mais gente, sabe? É a frase tipo, que você mais vai falar é, já era, acabou. Já era, acabou. E no Attack on Titan é a mesma coisa, cara. Toda hora você vê o Eren, mano, cara, tem uma cena lá, cara, tipo, vai ter um episódio, vai ter um podcast que a gente vai falar só de Attack on Titan. Que, cara, pra mim, eu lendo o mangá, a cena que eu vi com o personagem principal, eu falei... Velho, não é possível. O cara teve coragem de fazer isso com o personagem principal. Não, não é possível. Eu comecei a entrar em desespero. Nossa, verdade. Sabe? Eu entrei em desespero. Lá no comecinho, lá, bem no comecinho, cara. Bem no comecinho. Falei, caraca, ele teve coragem de fazer isso com o personagem. Eu pensei com o personagem principal, velho. Falei assim, mano, ele vai acabar com a história ali, sabe? Tipo, pum. Sabe igual aqueles animes escroto que todo mundo sabe quando acaba e quando começa? E eu achei que ele ia acabar assim, pensei, sabe? Pensei que ia ser assim. Não, e é bem interessante, né? Acompanhar mesmo com fervor a história é muito rica, os personagens são muito ricos, tem muitas ligações. E aquele maldito porão do Eren, que raiva que tem naquele porão, não vejo a hora de saber o que tem lá. Thank you. recomendo. É um livro que me marcou muito. É um livro, tipo, acho que o maior livro que eu já li de tamanho é Nárnia. É meio clichê, talvez, de falar nisso, porque o livro já é bem antigo, como o C.S. Lewis já morreu também e tal. Mas esse livro, ele tem uma coisa que todos os livros que eu já li não tem. Quando você começa a ler, já dá pra perceber que a criatividade é a coisa mais estimulada nesse livro. Porque ele não deixa... Ele é não tão descritivo que nem o Tolkien, e também não é tão seco como algumas outras leituras, que só pega e fala. Como o Tolkien também, né? Como o Tolkien também. Como o Tolkien também, né? O Tolkien é uma piada, né? Porque o Tolkien, ele pega duas páginas pra descrever um piso, mas pra descrever uma guerra ele demora 4 linhas, né? Linhas. Ótima observação. Ele é muito legal por causa que ele... O autor, ele consegue estimular a sua criatividade. Ele consegue você fazer imaginar o que ele estava imaginando, mas consegue fazer você imaginar todo o cenário. Como Narnia é um livro muito viajado, digamos assim, né? Porque ele mistura muitas mitologias, muitas crenças e tal. Mitologia nórdica. De uma forma tão indireta. É, ele é muito bom porque você consegue imaginar tudo isso. Você não fica com uma defasagem de não imaginar o cenário dos livros. E uma curiosidade é que o livro que saiu no cinema, o Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, é o segundo livro, que eu considero um dos melhores ainda, que é o Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro, que é antes ainda do filme que lançou no cinema. Mas você sabe que a sequência dos lançamentos no cinema acompanha os lançamentos das publicações, né? Isso. Publicou primeiro o Leão, depois o Caspian, aí então, o Peregrino. Então, eles estavam planejando fazer isso, eu acho. Mas então, Narnia é um livro que eu recomendo. Ele parece grande, mas ao mesmo tempo, quando você lê, você já passou por muitas páginas e já leu um livro, já leu outro. Tem gente que eu conheço que conseguiu ler em 2 semanas. Eu não fiz essa façanha ainda, mas... Na verdade, são sete crônicas, né? 7 crônicas de 100, uhum. 100 páginas cada uma, mais ou menos. Eu sou um desses cara que leu em 2 semanas. Você é um desses cara que leu em 2 semanas? Eu não fiz essa façanha. Não, cara. Se você ficar de serviço no quartel em 2 semanas, 3 vezes, você lê Narnia completo, eu acho. Você lê 2 vezes. Então, deu pra ler. O livro, ele é muito bom. É um livro que eu recomendo, tipo, pra quem gosta de ler, pra quem não gosta de ler, porque ele é uma leitura fácil. Ele é um livro de ficção, então às vezes uma pessoa que gosta de realidade, assim, pode não gostar. Como minha avó, por exemplo, emprestei o livro. Ela gostou do livro, mas ela não gosta de ficção, ela não gostou muito. Mas C.S. Lewis, ele tem várias obras também, que pode ser até um motivo de um outro podcast, que vale a pena comentar e é uma leitura altamente recomendada. É isso aí. A gente precisa marcar um podcast pra falar só dos easter eggs que existem em Narnia desde o começo até o fim. Nossa, Narnia é muito completo de easter eggs. Muito. Especialmente os que se retratam histórias bíblicas, você vê do começo ao fim. É, o próprio guarda-roupa, o mais escancarado de todos é o guarda-roupa Feiticeiro e o Leão, né? Que é a morte do Aslan pelo traidor. Mas existem inúmeros outros que são, assim, umas coisas assombrosas. Tem uns que é só, tipo, de... Só você... Alguém parando de contar, olha... Aconteceu isso por causa disso aqui que tá na Bíblia. Porque você não consegue perceber, cara. Porque depois que alguém te fala, você fala, cara, faz todo sentido, sabe? Uhum. É muito legal, cara. Muito bom. Ah, e uma outra curiosidade de Narnia, que por que ele foi tão importante pra mim, que ele é um dos livros mais base que eu tô me dedicando na minha escrita do meu trilogia de livros que eu tô pra lançar ainda. Pelo todo fundo de easter eggs que ele tem, e pela maneira que o autor consegue falar e consegue fazer você instigar essa imaginação. Então tudo isso eu tô usando pra criar também os meus livros. Como o Silas tem o Dragão de Éter, esse é o meu foco também. Thank you. meu último. E eu acho que esse, pra mim, é como se fosse o meu Game of Thrones. Como eu ainda não peguei pra ler o meu Game of Thrones, pra mim esse é o melhor livro de, cara, de fantasia que eu li até hoje. Que é As Crônicas do Matador do Rei. O primeiro livro, ele é o Nome do Vento. E o segundo livro é O Temor do Sábio. O terceiro livro tá pra ser pra sair em nome de Jesus esse ano. Que vai ser As Portas de Pedra. O autor é o Patrick Rothfuss. Cara, o livro, ele conta a história de um menino. A família dele é dona de um circo, de uma trupe. E esse menino, a família tem, existe uma lenda por trás de tudo no universo lá. Que existe um conjunto de pessoas que estão amaldiçoadas. E essas pessoas, elas são amaldiçoadas, mas elas são eternas. E aí a família dele cria uma canção que, tipo assim, chegou o mais perto possível de contar a história desses caras. E eles conseguiram cantar apenas um trecho. E aí acontece algo muito trágico com a família dele lá. E que forma, começa a formar tudo a história do Nome do Vento. O livro, ele me cativou por duas coisas, cara. Que se alguém falar que é mentir, que alguém falar que não é verdade, é o cara mais mentiroso do planeta Terra. Primeiro, de novo, o livro me captou pelo nome, né? Assim como o Vendedor de Sonhos. Pô, o cara que tem o nome do, o cara que tem um livro chamado O Nome do Vento já é merecedor de você ir lá e gastar seu dinheiro com aquilo lá. Porque, cara, eu vou confessar que a primeira vez que eu vi esse nome, cara, inevitavelmente eu lembrei da primeira carta da Sakura Card Captors do Vento. Sem brincadeira, sério mesmo. Que isso? Nada a ver, mas. Eu já vi esse livro, cara. Eu vi O Nome do Vento. Aí eu primeiro vi o gritinho da Sakura, cara, já. Vento! Eu tinha que falar isso. Ai, beleza, voltando. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Abre o parênteses. É, como você falou que você já. Uma das coisas que te cativou foi o título do livro. Uma coisa que me cativa muito, que eu acho que é mentira falar que não julgue um livro pela capa. Porque quando eu vou comprar um livro, cara, de verdade, eu olho a primeira capa, mano. A capa tem que ser da hora. Verdade, a capa da hora. Esse é o meu segundo ponto. A capa, pra mim, a capa do Nome do Vento é a capa mais linda. Tá, tô mentindo. O Temor do Sábio, que é o segundo livro das Crônicas do Matador do Rei, é a capa mais linda de todos os livros que eu já vi na minha vida. Pelo menos na versão brasileira. Se vocês jogarem aí, depois jogarem aí na internet, a capa do livro do Nome do Vento e do Temor do Sábio, vocês vão ver que o cara desenhou uma foto. Porque, cara, é fantástico. Chega a ser fantástico de tão lindo que é a capa, sabe? A capa me fez comprar o livro, sabe? E o nome me fez carimbar, é meu, sabe? Então, tem uma ideia que o livro me cativou tanto que eu não comprei no Submarino, eu comprei na Saraiva, né? Na loja física, que é mais caro, e no site é um pouco mais barato. Inclusive, quem comprou pra mim foi a minha hoje, na minha época era minha namorada, hoje minha esposa, e eu acabei ganhando o livro tal, mas foi numa loja física, não foi numa loja online, porque eu fiquei apaixonado pelo livro, sabe? E vou parar de falar um pouco sobre o livro em si e vou começar a falar um pouco mais da história, né? O que é o Nome do Vento? O Nome do Vento é uma sociedade antiga onde as pessoas podiam controlar os elementos através dos seus nomes originais. Não, não é uma cópia de Eragon. Não é uma cópia tipo de Eragon. Um Avatar, uma lenda de Aang. Não é uma cópia de Eragon. Você lendo o livro, você vai entender que não é uma cópia de Eragon. Cara, porque a gente vai. Mais pra frente a gente pode fazer até um podcast sobre o livro, eu empresto o livro pra vocês lerem e tal. Vai ser algo bem legal, vocês vão entender por que o livro ele é bom assim e tudo mais. Por causa disso, cara, o controle que ele tem através do, sabe, tipo, do nome da pessoa, você não pode dar o. Você tem que tomar maior cuidado com o seu sangue, porque a pessoa pode controlar a sua vida através do seu sangue. Tem tudo alguns pontos no livro que te faz ficar tipo, cara, o que vai acontecer? Vão pegar o sangue dele, cara. Um autor americano? É, um autor americano. É o Patrick Rothfuss. Isso, esse cara mesmo. E esse cara, ele é até amigo do Martin, né? O Martin falou que leu O Temor do Sábio, tem 800 páginas. O Martin falou que ele leu o livro numa sentada. Cara, que cara não é normal não, velho. Ele leu o livro numa sentada. Eu tenho até salvo guardado lá o marca-página que o Martin elogia o livro. E ele são praticamente. Eles. É como se fosse nós aqui, né? Coitado, gente. Mas é como se fosse a gente, né? O Patrick troca informações com o Martin troca informação com ele, sabe? Os dois são enrolados pra caramba pra escrever. E você vê. Então me identifiquei agora. Mas eu tenho uma pergunta. Oi. Por que é o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia? Porque o. É só 3 dias? Toda a saga acontece em 3 dias, 800 páginas em 3 dias, é isso? Não. O que acontece é o seguinte, que um cara chega pra. O nome do cara? Pra quem não sabe, né, tá escrito isso na capa, tá, isso. Galera? Tá escrito assim, ó, o nome do vento, primeiro dia, aí tem o outro lá, o Temor do Sábio, acho que é o segundo dia, Matador de Cheiro das Mantas, né? Muito obrigado, Guilherme, pelo seu acréscimo aí. O que acontece? Existem várias lendas que acontecem em cima do Kovit, que é o nosso personagem principal, entendeu? E tem várias lendas, e aí chega um escritor dizendo assim, cara, eu quero saber a história original. E aí ele promete, ele fala assim, o povo te fala pra ele, beleza, pra você saber a história original, eu tenho que te contar ela em 3 dias. Então ele vai contar a vida dele toda em 3 dias pra esse cara. Então tem o primeiro dia da história, o segundo dia da história, o terceiro dia da história. Então. Ele contando a história, entendeu? Então, interessante, gente. É uma explicação. Cara, é muito da hora, sabe? Tem hora que ele vai descrever um personagem lá. E aí ele começa a descrever um personagem. E aí no meio do texto, sabe? Tipo, ele já tá contando a história. Aí no meio do texto ele. Não, para. Aí tipo, volta pro. Tipo assim, estão dentro de um bar, né? E aí você já tava dentro da história já que ele tava contando. Aí ele mandou parar. Ele pega a folha do cara, rasga a folha do cara e fala assim: não, começa a escrever de novo. Então, tipo, você já tava perdido, né? Tipo assim, você já tava no meio da história e aí ele mandou você voltar, sabe? Tipo, de novo pra cá, vamos contar de novo. E aí ele começa a contar a história de novo. É bem legal, cara. É bem da hora mesmo. O cara do bar deve já tá bêbado, ele deve estar moscando. E quando ele perdeu, foi da meada, pediu pra voltar a história. Não, ele é o dono do bar. Nossa. Só uma coisa aqui, um insight aqui. Ô Gabriel, procura a capa desse livro pra você ver como parece o seu conceito. Mano, muito da hora. Procura. Mano, eu falo pra você, eu não babo a capa desse livro à toa, né? Então galera, essa é minha recomendações do Crônicas do Matador do Rei. É um livro muito legal. Eu não me. Cara, tipo, é um livro que, tipo assim, que eu sempre vou estar, sabe, tipo, pra mim, se eu pudesse arrancar a capa, lógico, eu não faria isso. Mas se eu pudesse arrancar a capa e colocar num quadro, cara, eu fazia. Porque a capa do livro, a história é muito sensacional. Não, eu queria a capa. Pega no Google, vai numa gráfica, funciona num quadro. Não, eu quero a capa. Mas isso com a capa. Mas é isso. Não, minha recomendação ficar nessa. E é isso aí. É isso aí, galera. Eu tô deixando então pra vocês a recomendação de uma saga, a Saga Herança. É a saga, na verdade, mais conhecida como Eragon, né? Em vez de Herança. Mas, na verdade. Eragon significa Herança? Não. Eragon não, é o nome do cara. Carinha lá. É o nome do personagem principal, o loirinho lá, camponês, que teve a sua família perdida após um ataque dos Hazak. Um bando de... Como eu descreveria eles? Eles têm um bico, eles usam um coberto tipo preto. Eles têm um urubu que tem perna de homem. Uma coisa cabulosa. Difícil de descrever. É, o objetivo deles é destruir humanos, comer humanos. Esse é o começo do filme. Esse é o começo. É assim que começa Eragon. Ele sendo destruído. Massacrados. De sua vila. Na verdade, acontece um pouco antes, né? Ele tem o seu encontro com o seu dragão. Caramba, como que é o nome dela? Safira. Desculpa, gente, que isso. A Safira. Então ele... Inclusive eu dei o nome da minha gata em homenagem a Safira, porque é uma dragoa da hora. Mas então assim, são quatro sagas. Os livros são Eragon, o Eldest, o Brisinger e o Herança. Ao total deve dar umas duas mil páginas, né? A saga inteira. Oh. E a Herança foi lançada há pouco tempo atrás. A Herança, que é o último livro, foi lançada, eu acho que foi agora em 2011. É bem recente. Inclusive, a minha esposa, ela ficou muito ansiosa pra sair Herança, porque ela já tinha lido os três primeiros, e foi bem... É muito difícil você esperar a próxima série, né? Mas bem, o livro, ele é muito bem... Ele tem uma história muito gostosa de ser lida. Tudo acontece, né, quando o Eragon, sem saber de nada, pega uma pedra no meio da floresta e essa pedra choca um dragão, e então ele é marcado com a marca do dragão, a Gedwa Ignazia, que é na mão esquerda, e ele se torna um cavaleiro de dragão. Aos poucos o dragão dele vai crescendo e é impossível esconder ele, até que a vila dele é atacada pelo esses Hazak, e aí tudo começa. Só que esse é só o começo. Tem muita coisa que aconteceu antes que você vai descobrindo durante as sagas, que você fica assim, como que o ovo foi parar lá na floresta que ele tava caçando, né? Que ele tava caçando pra ele poder sobreviver, né? E muitas outras coisas que aconteceram. Porque o ataque à vila, quem mandou o ataque à vila. Ou seja, dá pra fazer um livro antes do Eragon. Inclusive uma parte dele foi feita na própria saga, mas muitas coisas ficaram por explicar. Especialmente no que se refere a uma pessoa que ele encontra, que é o Solembun. É um menino gato, que ele se transforma em gato ou em menino. Ah tá, ele é gato de bonito. Não, é um menino gato, é uma raça que tem, né, especialmente na saga Herança. Eu sou o Gabriel mesmo, né, cara? E a Angela. Então, é o encontro, as histórias que o Eragon teve da contato com a Angela e o Solembun. A Angela é uma herbolária, né? Ela é uma bruxa herbolária, sei lá o que é. Ela é louca de tudo. O Pauline, que é o autor, inclusive diz que se inspirou na irmã dele pra fazer essa personagem. Que legal ele, né, nossa, cara? Ou seja, a irmã dele era louca, então. Mas ela é pirada de tudo mesmo, as histórias mais malucas vêm dela. Mas ela é pirada pelo sentido bom ou pirada pelo sentido ruim? Ela é pirada no sentido bom. Sabe aquela pessoa que falta um parafuso? Ah, essa sim. Aí, sei. Tem gente aqui nesse podcast que falta. Eu tô vendo um aqui de preto digitando sem parar com um gafanhoto. As coisas mais engraçadas que acontecem vêm dessa Angela, porque ela fala umas coisas que não tem pé nem cabeça. E uma coisa muito legal na saga do Eragon é que já no começo a Angela libera uma profecia, né? Assim que ela encontra o Eragon, ela é meio possuída por sei lá o que, e ela define tudo o que vai acontecer na saga inteira. Então em 5 linhas ela proferiu o que iria acontecer na saga inteira, e você fica tipo, que? Hã? O que isso significa? Como assim? E agora? E todo o livro, o Eragon vai se lembrando dessas palavras e elas vão se confirmando. E é muito interessante essa parte, né? É muito importante esse primeiro livro para essa profecia. E uma coisa chata do Eragon é que você precisa passar o primeiro livro. Nossa! Chata, porque não. O primeiro livro é muito parado. Eu vou ser um pouquinho mais discreto. Tá, eu vou ser um pouquinho mais bondoso com o Eragon. Você tem que passar a metade do livro. Assim que a elfa aparecer, aí o livro fica bom. Isso, porque, caraca, meu Deus do céu, cara. Muita enrolação, muita enrolação. Paulino realmente ele enrolou bastante, assim. Caraca. Na verdade, ele colocou dias normais. Né? Ele podia ter matado umas 200 páginas desse livro, cara. Só o primeiro livro, cara. Fácil, sabe? Tipo, buf. Fácil mesmo. E, ó, é assim, ó, vale a pena vencer o primeiro livro, tá? Depois que você vence. Mas só um detalhe pra defender um pouco o autor. É que dá pra entender também que o cara que quando escreveu esse... Quando ele lançou o Eragon, eu acho que não me engano, ele tinha 16 anos. E ele tava no colegial ainda. E quem foi o editor do livro dele foi o pai dele e a mãe dele. Então ele saía vendendo o livro pelos Estados Unidos. Então, tipo assim, ele vendia na base do boca a boca. Ele não teve um editor pra lançar, pra vender o livro. Então quando o livro dele foi... Quando o livro dele começou a ser vendido muito, a editora não quis ter o trabalho de pegar um livro e, tipo, vamos tentar refinar esse aqui, porque senão uma galera ia ter uma história a mais, outra galera ia ter uma história a menos, e aí depois que o segundo livro, que ele foi para uma editora, e aí o negócio começou a pegar mesmo, que aí a história começou a fluir mais. Mas o primeiro livro, cara, é um porre. Você passar da metade, você tem que engolir muito sapo, cara. É bem difícil mesmo. É muito difícil você chegar até o final do livro. Mas chegou no final do livro, você tem umas boas surpresas. E uma coisa engraçada que não acontece no primeiro livro é o envolvimento de magia, né? O Eragon tem os primeiros contatos com magia, mas o envolvimento com magia mesmo acontece só no Eldest, que é o segundo. E é muito legal. Dá o jeito que o Eragon trata a magia, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, a gente até falou aí de copiar o Eragon, é que tudo tem que ser, a magia tem que ser falada na língua antiga. E se você sabe o nome de alguma coisa na língua antiga, você poderia controlar essa coisa se você tivesse o dom para a magia. Nem todo mundo tem. Os cavaleiros de dragões, eles têm por natureza. Assim que ele se torna um cavaleiro, se ligam ao seu dragão. E é muito legal esse negócio de ficar descobrindo as coisas na língua antiga. Todo mundo fica mendigando por palavras na língua antiga. É uma coisa que foi bem legal que essa saga traz. Inclusive do seu nome próprio, né? Você descobriu o seu próprio nome. Você meditar até você encontrar o seu nome na língua antiga. E assim você teria o controle completo sobre você mesmo. Mas esse livro ele traz muitos desencontros, muitas aventuras de família, muita treta da elite dos cavaleiros. Inclusive os cavaleiros eles foram extintos, né? A trama toda acontece em volta de matar Galbatorix. Galbatorix é o rei tirano que dominou toda a Lagaésia. King John do Eragon. Mais ou menos isso. Ele com o dragão negro dele. E eles dominaram toda a Lagaésia. Só que curiosamente, toda a saga ele fica quieto e isso é mencionado em todo momento, né? Puxa, por que o Galbatorix está tão quieto? Por que ele não sai do seu covil? O que, que ele está tramando? E na Liderança, você descobre por que, que ele ficou quieto todo o tempo e só perdendo terreno para os rebeldes. Então você, putz, cara, ele é foda mesmo. Ele descobriu uma forma, eu não vou dizer o qual, porque faz parte da trama do livro, mas ele descobriu uma forma de dominar as pessoas que é, assim, genial. E dá até medo. Presidente novo. muito melhor. E, assim, é um livro muito gostoso de ser lido. É uma literatura fantástica que vale a pena. Só que você tem que passar o primeiro livro, tá? Vá fundo. O primeiro livro, não desista, e depois você não vai querer parar de ler. Uma coisa que eu adendo aqui, né, sobre o livro, é em relação à história dos dragões. O livro ele traz muita coisa em relação aos dragões. É muito legal para quem quiser alguma coisa, alguma história sobre dragões, ler essa saga para ver como o Paulino descreveu os dragões, né? Eu nunca tinha visto os dragões sendo retratados dessa forma. Eles se tornaram muito pessoais, muito domésticos, assim. Existem os selvagens, existem os que se tornam cavaleiros, mas é bem diferente porque a gente sempre vê esses jogos de RPG, né, essas coisas assim, é os matadores de dragão, né? A gente tá sempre indo matar o dragão, mas isso não acontece em Eragon. Na verdade, em Eragon você se junta com os dragões se tornaram parte, né, dos humanos. E os elfos, né, eles têm umas coisas um pouco mais diferentes, eu diria até que foram retratados melhor que o Tolkien. Alguns haters vão... Olha a heresia. Cuidado. Cuidado. Cuidado, mas... cuidado. O jeito, os festivais, porque o que aconteceu, o Tolkien, ele descreveu os elfos muito bem, mas a cultura do que o Aragorn traz dos elfos é uma coisa muito rica, acrescenta muito ao que seria da cultura do elfo, que ainda deixa um pouco a desejar na descrição do Tolkien. Mas é isso, é um livro que tira o fôlego no final. Está aí uma literatura fantástica sobre dragões para quem quer. Meu livro é Anne Frank. Eu particularmente não tenho um gosto muito bom por esse livro, mas eu tive que ler. Mas assim, a magia do livro aqui é um livro real, é um livro histórico, né? Ele conta a história da Anne Frank, a menina que tinha uns 13 anos, e ao completar 13 anos, ela e a família dela se mudou para um anexo, da onde o pai dela trabalhava. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A família dela era a família judia, né? E a galera do Hitler lá caçava esse povo judeu. E eles ficaram... se esconderam no anexo, pá, por uns 3 anos ficaram lá. E o interessante do livro é a estrutura dele, que são anotações de diário, né? E esse livro virou um documento histórico na Holanda. Inclusive, o anexo é um ponto turístico na Holanda que você pode visitar. E assim, ele não tem muita figura, não tem magia. É um livro bem chato, pra falar a verdade, porque é ficar contando o dia a dia, a rotina deles no anexo, né? Briguinha aqui, briguinha ali. É um diário, não é, dela? É o diário. É uma menina de 13 anos ali contando a história dela, o dia a dia. Então é um livro bem chatinho por causa disso. Mas o começo e o final, que retratam mais a questão do drama, da guerra... Até em vários momentos das anotações dela, ela fala um pouco do medo de ser descoberta, daquela tensão, aquele silêncio que você tem que viver constantemente. É um negócio que põe você na realidade, você mostra bem o que é sofrer, o que é ter medo de ser pego, de ser perseguido. Ele tem uma adaptação que foi estrelada pelo Ben Kingsley, né? Ben Kingsley fez o pai dela. Retrata muito bem a história do livro. Tem 3 horas o filme. Ele vai um pouco além. Quando eles são pegos no anexo, o livro acaba, né? Mas o filme não. Eles mostram todo a terceiro ato, né? Que é o campo de concentração, pra onde cada um vai. O tifo, que é a doença que mata a Anne Frank no final e tudo mais. Spoiler! E mostra toda essa estrutura, né? Spoiler é impossível não dar, porque é um documento histórico. Todo mundo sabe que Anne morre no final. Todo mundo sabe que todo mundo morre no final. Todo mundo sabe o que acontece, porque é um documento que histórico. Que Darth Vader é pai dela aqui. Chutou o balde, né? É, mas... Chutou o balde, né? Eu chutei o balde, né? Que se dane. Quem não leu Anne Frank vai saber de Anne Frank algum dia. E é um negócio assim, é um livro bem chatinho, bem cansativo. Eu desisti de ler e depois eu comecei a voltar. Parei nessa página 70. Mas é um livro histórico. É um negócio real, é um negócio documento. Tem 3 versões, A, B e AAB, que é uma compilação, né? E fica a dica aí, cara. Eu não gostei muito, mas é curioso, é interessante, vale a pena. Pra você conhecer, se você gosta de Guerra Mundial, principalmente. A minha indicação de livro para encerrar é Parque dos Dinossauros. O filme Jurassic Park saiu desse livro. É um livro super famoso, best-seller, só que muitas pessoas não conhecem que saiu do filme. Não, que o filme saiu do livro. Ele tem bastantes partes diferentes de uma da outra do filme, que bate de frente com o Steven Spielberg. Por exemplo, o Dr. Alan Grant e Ellie Sattler, no filme, eles têm aquele negócio hollywoodiano de amor um com o outro. E no livro, ela é aluna dele. E quando quem já viu o Jurassic Park 3, vê que depois ela tá casada com outro cara e fica tipo, nossa, como assim? Ela não gostava do Dr. Alan Grant? Mas no livro ela já namorava um cara. Explica bem mais. Outra coisa diferente do livro é que o menininho Lex e a... Não, o menininho Tim e a menina Lex, eles são, têm idades diferentes. No livro, o menino é mais velho e a menina é mais nova. Então tem umas diferenças assim que podem mudar um pouco o rumo assim da história. Mas a tensão e o prevalece no filme é o suspense, quanto no livro também. E o livro vai muito além do que aquela parte clássica do que o Tiranossauro Rex dá um rugido. O livro passa daquilo e explica os acontecimentos dentro do parque que não explicavam os dinossauros ter se reproduzido, os dinossauros ter feito ninhos por ali. Isso é muito bom. Tem um desfecho que eu não vou contar, que é spoiler, mas que muda totalmente a história do filme. Se fizesse igual o livro, que eu recomendo muito a ler e que muitos, tipo, provavelmente quando vão ler não vão nem acreditar que aconteceu. É um livro que é bem descritivo, mas um descritivo bom, porque é um livro que você, se não for descritivo, você não consegue imaginar um parque com dinossauros. E eu deixo recomendadíssimo do autor Michael Crichton, que já falecido também. E é isso aí, gente. Então, esse foi o nosso, podemos dizer assim, o nosso primeiro GBR Cast. Participação aí do nosso amigo Andrade, que eu esqueci o nome dele. Cantônomo. Ele é Cantônomo. Cantônomo, tá. Até o 10º episódio eu decoro isso. O nosso companheiro Grilo Cassiano, que não para de digitar isso aí. E ele até mandou um cumprimento para vocês no final. E o Gabriel Rômulo Bambilha. Ei, protagonista. Protagonista. E espero que a gente melhore daqui a um tempo os nossos episódios. E é isso, pessoal. Um grande abraço. O nosso podcast será um podcast quinzenal. E a gente vai estar trabalhando pra, quem sabe, virar semanal. E o podcast aí, tá? Top, top. É isso, pessoal. E então, até mais. Yo, geeks, aqui é o LP e o impossível é só uma questão de opinião. Ah, foi é o que falo agora, né? Tá, entendi. Foi mal. Pode começar de novo, achei que você ia falar mais coisa. Não, pode falar que eu corto depois na edição. Aí? Tá. É profissa, velho. Então vamos lá. Um, dois, três. Elementar, cara, LP. Tem que se apresentar. Ah, é. Tô gostando desse podcast, é mais engraçado. Dois... Ah, é. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. E aí, galera, aqui é o Cantomo. Elementar, cara, LP.